Olha só que emoção. Com as mãos nos joelhinhas, gata bole até o chão. Baile funk é pra dançar, pois igual tu nunca viu. É só pra esculachar, solta o Mac, Tony Hill. Vai! Sem neurose abalou os bailes do Rio. No Rio, tranquilidade é. Só os pichadões tem condições pra formar com os popozões. Dá uma tremidinha, balança a bundinha, mexe. Dá uma tremidinha, balança a bundinha, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Olha só que emoção. Com as mãos nos joelhinhas, gata bole até o chão. Baile funk é pra dançar, pois igual tu nunca viu. É só pra esculachar.